cliente mantenha-se em condições visuais, no meu pai. É. Tá 3304 aos 19, direito no 219. Salvador, TAN 3304, bom dia. Bom dia, TAN 3304, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 10, TAN 312, livre pouso no 0, no 20 graus, 10, o ajuste no 0, no 3. Do 4. 3890 cruzando 140 para o 330, no momento mantendo proa 105. A formação nossa esquerda está bem pesada, só é possível ir mais aproximadamente de 40 a 50 milhas a proar Recife após. Confirma proa quantas milhas? De 40 a 50 milhas nesse desvio. Gente. Controle azul 14 navio estabilizado no ILS final da 10. Azul 4298, chame torre 118, decimal 6. 1186, azul 4298. Trip 5345, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. Controle trip 5345. 1288, alterno 1325. Externo, baixo. 4298, continua a aproximação, agora atualização. Guardando azul 498, continua a aproximação. 5. 288-3325, obrigado. Passando 070, solicita ao 080, direto Barreiras Lima, Quilo do Lohan, estimando pouso 1227. 370 será coordenado, gostaria de outro nível 370. Gente, um minuto para cópia 9136. Zulu 90, confirma estimado de pouso. Estimado para 50, querido. Gente. É 3 ou 2 alfa, chama para ingresso no Juliette, senhor. Alfa, 312, 1219. No 5 nós tem livre pouso pista 10, o ajuste 1013. Livre pouso pista 10, ajuste 10 no 3, azul 4298. Lima Bravo Alfa, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, Lima Bravo Alfa. Lima, aquilo que bom. Gente. Controle, é o trip 5217. Trip 5217, prossiga. Eu solicito desvio à direita. Autorizado desvio após na proa de pelo, trip 5217. E após desvio e proa de pelo, grato. Firme e vento para o azul 4298. 080 graus com 159. Graças. Tirem 312, autorizado Alfa, Índia, portão 03. Alfa, Índia, pro 03. Azul 9136, pronto para cópia? Pronto. Azul 9136, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, nível de voo 330, correção, nível de voo 370, via Perwisk 58. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119.35, torre 18.6. Transponder 5140, azul 9136. Autorizado 330 para Recife, decola de 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Upperwisk 58, aerovia, 1935.2, 18.62, transponder 5140, para o azul 9136. 5140, conduzimento correto. Azul 9136, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Santiago Zulu November, mantenha 045. November. Solo Salvador, azul 4298, livrou na sua escuta. Azul 4298, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 08. Táxi via Alfa, Juliette, portão 08, azul 4298. Terra Bravo Alfa aos 26, 1935, até o regresso. 1935, até. Controle Salvador, Lima Bravo Alfa. Papa Romeo, Lima Bravo Alfa, mantenha-se em condições visuais, zona meu pé, se aporte livrando CTR. Porta livrando, Bravo Alfa. Lima Kilo Zulu, mantenha nível de voo 080, chame centro Recife no 26.85, alterne 125.45. Trip 5217 passou pelo Pro de Duna, tá livre o LS? Trip 5217, desce para 2000 pés, ajuste no 03, reporte estabilizado. E para 2000, estado 03, vai reportar estabilizado, Trip. O Trip 5217 está estabilizado. Trip 5217, complete aproximação, chame torre 1918.6. Trip 5217, copilou controle. Trip 5217, controle. 5217, copiou, vai chamar 1186. Controle, o Yankee Serra Serra está no setor noroeste do campo, afastado agora 4.7 milhas para pouso em Salvador. Yankee Serra Serra para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1918, decimal 6. Serra. Foxtrot Oscar. Foxtrot Oscar, parte 3, parte 5, reposto para o cruzamento. Fala, papá, Oscar. Torre Salvador é o Yankee Serra Serra. Serra, prossiga. Está no setor noroeste, agora afastado 4 milhas para pouso em Salvador, ainda sem visualização do campo. Confirme. Está no setor noroeste, afastado 4 milhas para pouso em Salvador, ainda sem visualização do campo. Seguinte, Yankee Serra Serra, informa uma aeronave da Trip agora na, final 1-0, já passou o externo, ok? Mantenha-se afastado do eixo da 1028 e reporte visual com a cabeceira 197. Afirmativo, tá mantendo-se afastado, curva à esquerda agora para o setor norte, já visual com o campo. Sim, então pouso pairado, cabeceira 197 está autorizado em CSR 070 graus 149. Pairado na 197, o Yankee Serra. Para o cruzamento da 1735, Mike Foxtrot Oscar. Autorizado, Mike Foxtrot Oscar. Oscar na Lima, vai chamar o sol 1219. 1219 na Lima. O trip 5217, tá visual cabeceira, com trem baixado e checado. 5217, pista molhada, 070 graus, 12 nós, livre pouso, pista molhada. 5217. Bravo. Paulo, bom dia, de Papa Tango Mike, Papa Tango Mike, ingressando na Lima para o cruzamento do Parque 3. Oscar, autorizado ingresso no pátio principal, cruzando o mesmo. O chame livrando o pátio principal, ingressando no pátio 3, Mike, Papa Tango Mike, Oscar. Já tem a nossa autorização, senhor? 481, agora bem. 861, acabei de encontrar, senhor Guanambi, uma centena. Ah, firme, já tenho aqui a autorização. Gostaria de copiar já no pátio 3? Você pode, se você quiser enviar, pode enviar, a gente copia aqui. Gente, eu vou só trabalhar na strip e em mais meio minuto eu te chamo para falar, ok? Sim. Paulo Salvador, vou no 923, vou matar o Mike Guarulhos. Chegou no 923, informação em curso agora, November 360 Guarulhos, eu tenho aprovado, número 2 para cópia 923. Lado para a cópia, 923. Salvador, bom dia, o TAM 3663, November, Guarulhos. Confirma, chamou o TAM 3663? Afirmativo. Gente, Guarulhos 340 tem aprovado para o senhor, informação November correta, número 3 para a cópia 3663, o Guarulhos. Número 3, guardando. Não, não, você é 352 ano 7. Salvador, 352 ano 7, levou na sua escuta. 352 ano 7, táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso na Juliette, senhor. 7 via Alfa, chama para ingresso na Juliette. E vou, Pátio, onde, senhor? Lá no Pátio 3, o Michael Schott, na sua escuta para autorização. Gente, Oscar, só mais um minuto. Controle, som do Salvador, Oxalé 6225. Oxalé 6225, prossiga. Teria saída para o 6225 para Brasília? Oxalé 6225 para Brasília, muito provavelmente será Momo Nitsa, senhor. Momo Nitsa. Mas eu preciso coordenar com o controle ainda. Sim, aguarda. A zona 93.000, por gentileza, somente confirme sua posição. Está confirmando pela manhã 9. Gente, o portão 9 tem autorizado o pois não, 9136. Mantenha a posição em quadrilha com o solo. Após o ingresso da aeronave na trip na remota, tem livre o pushback acionamento 9136 de metáxi. Autorizada após a passagem do trip, 9136. Sim, o trip 5217, autorizado ingresso para a remota do pátio principal, atenta ao sinalizador da remota 5217. Sete, livre ingresso para a remota, o trip 5217. O 9136, somente a retificação após o ingresso do trip na remota, que o trip não irá passar a cauda. C4861, pronto para cópia? C4861, autorizado para Sierra November Golf India, nível de voo 100 via Whisky 42, decolando a pista no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Vata. Controle 119 decimal 35, aciona 5153, abaeté 4861. Gente, aprovado o Manambi, conforme. Uma centena, pode colapsar no centro para a esquerda, perfil Momo, Vatapia, pode descer, varia. Segundo, 5, 3, está de baixo. A parte da 3, 5, pode ser a 1, 2, 3, 0, parte 3. Procedimento correto, 4861, só por gentileza modifique, negativo Momo, Vatapia, a saída Goli, transição Vatapia, ok? Goli, transição Vatapia, com curva direita após decolagem, pista no zero. Francisco. É, retificando, gole, WhatsApp, após decorar, dando zero, vale direito. O 14 da manhã. Correto, PT4861, no seu impressionamento. Para passadamento. Gol, 1923, pronto para cópia? Pronto, já. 923 autorizado para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, via Peruísque 50. Decola da pista 1-0 com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.35, transponder 5141, gol no 923. Vamos autorizar nível 360, Peruísque 50, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bidev. 1935, controle de saída, 5141, transponder, gol no 923. Chamaremos quando o próximo para o curso de estacionamento, posto 62. Gente, 923, cotejamento correto. 3663, pronto para cópia? Afirmativo, pronto. 3663, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340, via Peruísque 50. Decolagem da pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 1 no 9.35, torre 118, meia dúzia, aciona 5146, da 3663. Dado Guarulhos, 340, decola da 1-0, curva direita da El, pós-posição Leda, boa, yes. Acionado 5146, controle de saída 119.35, torre 18.6, para 3663. 5146, contagiamento correto, então 3663, portão 4, chame quando pronto para o push back acionamento. Chama quando pronto. 25, só meio minuto para o seu próprio, senhor. Confirme. 25, só meio minuto. É 225, na escuta para cópia. A escuta, pronto. Cristina 6225, autorizada para Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeo, nível de voo 320, rota direto Nizza, após Puído, após Aprovisque 10, até Formosa, após direto, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Nizza, controle 119.35, transponder 5156. O Xenia 6225. Brasília no 320. A saída é Momo Mitsa. Após, e após Puído, na Upper Whisk 10 até Formosa, decolando da 10, curva à esquerda. 119.35, 5136. Responderam 5156, já. 5156, sim. Correto, 6225, portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará para o pushback acionamento, 628. Solo, o azul 9136 está com 120, 120 a bordo, 340 alternando Maceió para o táxi. Clipper 29136, só copiei Maceió, poderia... Poderia passar de novo a autonomia POB? Claro, 120 de POB, autonomia 3 horas e 40. 3h40, 120 Maceió copiado. O azul 9136 tem táxi aprovado via pátio principal Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 13, ajuste padrão. No ponto de espera da pista no 0, chame torre em 18, decimal 612, 9136, tem um bom voo. Juliette Alfa, ponto espera no zero, ajuste é padrão, torre 18.6 quando pronto. Obrigado, bom trabalho. Salvador é o Mônica, né? 6312, bom dia. Bom dia, 6312, informação novembro correta. Para Recife, eu tenho aprovado 350. Chupê. Então, Channel 6312 autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot. Nível de voo 350, via Peruísque 58. Decolando a pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1 no 9, decimal 3, 5. No Rio no 8, decimal 6, 12. Aciona 5160, o Channel 6312. No 60, quanto o correto, o número 312, portão 3, chame quando o para o pushback, acionamento. Solo, bom dia, azul 4069. Solo, Salvador, tá 3663-04, pushback acionamento. Autorizado no 4663, chame táxi. Chama pro táxi. Azul 4069, bom dia, prossiga. Autorização para Campinas, nível 320, ciente da November. 320, ciente, informação November correta. Aguarde coordenação 4069. Ciente, aguardando. Alô, Salvador, Gono 923, portão 612, posicionamento. No portão 612, livre posicionamento, Gono 923, chame táxi. Chamarelo, Gono 923. Azul 4069, na escuta para cópia. Pronto, cópia. Azul 4069, autorizado para Campinas, Sierra Bravo, Quino Papá. Nível de voo 320, autorizado conforme rota apresentada no plano de voos. Decola da pista 10, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto, Bridge. Controle 119, decimal 35, do Rio no 8, decimal 612. Aciona 5014, azul 4069. 7-4069 da Azul, autorizada até Campinas, nível 320, via rota do plano, decola, pista 1-0, curva direita, saída da El, até Leda, após Bridge, controle 119, decimal 35, torre 18-6, transponder 5014, Azul 4069. 5014, protegimento correto, Azul 4069, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos. Salve Salvador, bom dia, Azul 4299. Solicita autorização Campinas, nível 340, ciente da November. Informação November correta, 4299, eu tenho aprovado 340, o senhor copia? Copia, azul 4299. Azul 4299 autorizado para Sierra Bravo, Quino Papá. Nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto, Bridge. Controle 119, decimal 3, 5. Transponder 5147, azul 4299. Autorizado Campinas, nível 340, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da El após Leda e Bridge. Controle 119, decimal 3, 5. Transponder 5147, azul 4299. 5147, protegimento correto, azul 4299. Portão 8, chame quando pronto para pushback, acionamento. Azul 4299. Alô, Salvador, 35221, senta November. Gente, por gentileza, confirme o tráfego da trip que chamou. É o 35221, senta November, senhor. Se vocês podem andar nível 180 para a vitória da conquista. Gente, 180, vitória da conquista, será coordenado, senhor? O senhor poderia somente me informar o horário do plano? Poderia confirmar novamente para o 52...